os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. E a partir de agora, você vai ouvir os maiores sucessos desde os anos 60. Os destaques de hoje... O primeiro single do álbum, You Should Be Dancing, foi um sucesso enorme nas pistas das discotecas. Outros sons do álbum, Wolf Child e Love's Alright, também fizeram sucesso. Logo depois, os Bee Gees lançaram um álbum ao vivo, Here at Last Bee Gees Live. No final de 77, o filme Os Embalos de Sábado à Noite foi lançado nos cinemas. Três músicas da trilha sonora do filme, How Deep Is Your Love, Staying Alive e Night Fever, composta pelos Bee Gees, atingiram o topo das paradas de sucessos. O álbum da trilha sonora foi o mais vendido da época e de todos os tempos. Os Bee Gees estavam sendo associados a um filme em que eles nunca apareceram, Os Embalos de Sábado à Noite. Bee Gees, How Deep Is Your Love. 1978. Made a thing I care for you when you know that. Redman, Blood Bad Light. 1977. Beatles, back in the USSR. 1968. Ao lado de Mariah Carey e Celine Dion, Whitney Houston se tornou uma das maiores divas da música pop dos últimos anos. Whitney nasceu em 9 de agosto de 63 em New Jersey. Seguindo a tradição de sua mãe, Cissy, e sua prima, Dionne Warwick, começou sua carreira cantando gospel. Depois de participar de seriados de TV e trabalhar como modelo, fechou o contrato com a Arista. O Big Boss da gravadora, Clive Davis, tomou como missão pessoal produzir o álbum de estreia ideal e, para tanto, contratou os melhores compositores e músicos para ajudar Whitney. Whitney Houston, Saving All My Love For You. 1985. Para você, com carinho. Thank you. Smiths, The Boy with the Thorn in His Side. If they don't believe us.

O filme documentário Na Cama com Madonna, com imagens dos bastidores da turnê, traz cenas controversas. O vídeo de Just Find My Love mostra a cantora beijando a modelo brasileira Luciana Silva e, de tão polêmico, conseguiu ser banido pela MTV americana. Em 92, lançou um projeto mais ambicioso, o livro Sex, com foto dela e de celebridades como a atriz Isabella Rossellini e a modelo Naomi Campbell. As 128 páginas tornaram-se o assunto do ano e ofuscaram até o brilho de seu álbum Erótica. A publicidade negativa que o livro gerou fez com que a cantora procurasse sofisticar sua imagem. Para tanto, lançou Bedtime Histories e a compilação de baladas Something to Remember e atuou ao lado de Antônio Bandeiras no musical Evita. O filme lhe trouxe o reconhecimento como atriz e um Globo de Ouro da crítica especializada. Madonna, Cherries. 1989. Thank you. Richard Marx, Right Here Waiting. 1989. Com amor e afeto só pra você. Janet Damita Jo Jackson nasceu em Gary, no estado de Indiana, Estados Unidos, no dia 16 de maio de 66. A caçula tem mais 8 irmãos, entre eles o fenômeno e polêmico Michael Jackson. A família de Astros mudou-se para a Califórnia quando Janet tinha apenas 2 anos e o grupo Jackson 5 explorava no mundo. A carreira de Janet começou com 5 anos, ao abrir um show do Jackson 5 em Las Vegas. 2 anos depois, ela fazia participações em vários programas ao lado dos irmãos, mas foi como atriz que ela se destacou entre 74 e 85 em 4 séries diferentes, entre elas Fame e Different Strokes. Janet Jackson, Control. 1987. This is a story about control. My control. Control of what I say, control of what I do. And this time I'm gonna do it my way. I hope you enjoy this as much as I do. Are we ready? I am. 'Cause it's all about control. And I've got lots of it. We'll be right back. Silver Convention, Fly Robin Fly. 1976. Bye.